Coast runway 17, wind calm. Salvador, gol 1096, passando externo. 1096, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90, vento calmo. Autorizado pouso. Terra Zulu Airborne at 27, call Salvador, approach frequency 19, that's called 8, good travel. Only the squawk 5270, ok? Ok, squawk 5270 em contact Salvador Departure 119 Airpoint 8, have a good night, map. Salvador Departure, good evening, Papa Romeo, Mike, Sierra Zulu. Mike, Sierra Zulu, we are contact the departure requirement at level 430, via 71 departure. 430, via 71 departure, Mike, Sierra Zulu. Salvador, o azul 275, autoriza descer para 2007? Afirmo, 2007 autorizado, desce e mantenha, autorizado Electric Free, pista na zero estão estabilizadas, o state metro na zero, 190. Azul 2795. Solo 30, libera a direita e chame solo em 1 ou 2 1 direção 9. Espera de 2 Salvador Departure, this is Papa Romeo Mike Zero Zulu, request heading direct to Motiva if it's possible. Mike Zero Zulu, maintain several departure, stand by for flying heading, Motiva intercept section. Okay, stand by Zulu. 3197, call now, receive 7128.35, 8 1 2 3.8. 1-2-8-3-5-1-2-2-3-8, 3197, thank you, good night. Azul 275, estabilizado localizador. Azul 275, completo final, chame torre, número 295. 295, boa. Oi, Salvador, boa noite, Azul 275. Controle, Salvador, Senna 3-1-3, descendo até o destino no 60. Senna 3-1-3, descendo de estação, via chegada bom, fidíssima até 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no momento. Assumiu 0-1-6, alguma quantidade bom, tranquilo? Confio para o controle? Alguma possibilidade de vai direto bom, tranquilo? Foi bom, funciona Senna 3-1-3. Nossa, gratão. Receive 1-2-8.35, or 1-2-3.8. Mike Sales, Zulu, have a good night, sir. The second frequency is 1-2-3.8. 1-2-3.8, Mike Sales, Zulu. Salvador, Xamé 310, ponto zero no zero, pronto a decolar. Xamé 310, autorizado a NIA e manter pro 10. Ari mantém 10, 6310. Azul 2795, sala 37, libere a direita, chama e sala em 12, zona decimal 9. Direita 219, azul. Oi, Xanamé 310, autorizado decolar, Pisto 90, vento calmo. Libra decolagem do 90, Xanamé 310. Xamé 310, decolar 239, chame controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, uma boa noite, Xamé 310. Controle de Salvador, uma boa noite, Xamé 310, decolou na Tuca. Xamé 310, contado radar na decolagem, submante nível 350, via saída, Tuca. 350, via Tuca, 6310. 3-1-3, top 3 da final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, azul 1-0 no meio, informe estabilizado. Estabilizado, via, eu vou entrar estabilizado, vou chamar 3-1-3, azul 1-0 no meio. Luna está presente, descendo para o Brasil, 6313. Autorizado, direto do Norte na 6313. Luna descendo para o Brasil, 6313. Chamei 3-1-0, chamei agora Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2-6-8-5, 1-2-5, 4-5, chamei 3-1-0. Chamei 3-1-3. Chamei 3-1-3, completa a aproximação, chamei 2, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. Confirmando 18, 9-5. Confirmo, 1-1-8, decimal 9-5. Trato, bom trabalho. Oi, Salvador, chamei 3-1-3. Mantenha o monte, espera. Certo, vai manter 3-8-1-5. 3163, boa noite. 313, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 2 nós, atento à pista molhada. Tem pouso na 10, né? 313. É 313, solo 51, libere a direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Agora 219, boa. Alinhar, autorizada a decolagem, vento 270 graus, 029. Alinha, decola 3289. Dezeno 5, decola 5-3, controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, atrante 8-5, leva lá. Leite 3-8-5, contato radar na decolagem, suba via Salvador para o nível 340. Via Salvador 340, atrante 3-8-5, pode 2000, pode valer, né? Livre, pode 2000 direto leva. Entregar 3-8-5. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, nível 170, ciente da hotel. Boa noite, Azul 2782, acione a identificação, voe direto e TAP, desça para o nível 050 no ideal, o ajuste no 0173. Identificou, desce. Poderia confirmar a altitude que desce no ideal e vai voar e TAP. O ideal você desce para o 050. O ideal desce para o 050, Azul 2782. 2195, chamada Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 2835, 238, da 2895. Salvador, boa noite, Azul 42, nas 8, frente do hotel, frente da... Esse mesmo, informação, hotel está passando 225, alguma coisa. Porta Azul 4298, acionando identificação, desça para o nível 060, via Bom Mediano. 060, Mediano, quanto vai, Cap? 2L Cap com 250, nós, seu número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia. Tráfego está 30 milhas à frente, é isso? Se não, até aí. Tá bom. Controle Salvador, autorizo o Azul 2782 calibre da restrição de velocidade em Itap. Não, está livre A restrição de velocidade azul 2782, desça para 12 mil pés, o ajuste no 097, autorizado a sinal do ILS X-Ray. Ciente, libido a restrição de velocidade, desce para 2 mil, com 1017, autorizado em ILS X-Ray, azul 2782. Salvador, 3305, transferência, a gente vai informar ao hotel. 3305, assina identificação, chegada via bomba de 1, desce para nível 070. Certificou dessa via 070, tá 3305. B4D98, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. 2.000 pés, 2017, autorizado X-Ray, vai informar, azul 4.2 na vez. A3305, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. 050, direto ITAP, então 3305. Azul 2782, informa que interceptou o ILS. Azul 2782, completa o final do procedimento e chama a Torre Salvador 118.95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado. Azul 2782, boa noite, pulsarizado, pista na zero, vento 290 graus, 029. Ciente, pouso autorizado, 2782. Controle Salvador, 3305, a possibilidade de liberar a velocidade de TAP? Está livre a velocidade de TAP 3305, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, está autorizado a final do ILS X-Ray. 2.000 pés, 1017, autorizado o procedimento TAP 3305. Direto para 2.000, direto em TAP, e sem restrição de velocidade, só 3.305. Afirmo, está livre as restrições da BOMED 1, da 3.305. agora para pé. Controle azul 4298, cruzando Luna. 54298, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 718, decimal 95. Completa aproximação, Torre 1895, azul 4298. Posição 3 Romeu. Taxa direita via Alfa Kilo 43, azul 2782. Espero muito boa noite, azul 4298. Final, beleza. 4298, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, azul 4298. Depois autorizado, pistão na 0, vento 230 para o Alves, calmo. Pouso azul 2782, mantém a sua frequência na escuta? Afirmo. Torre, a pista permanece molhada por 4298? 2782, poderia confirmar essa informação, por gentileza? Torre 2782, condições da pista, por gentileza? É, chamou 2782? Afirma as condições da pista, por gentileza. Grato. Nada. 298, pista molhada. Tá, que a gente está ampliando. Boa noite, voo 1096, está no ponto de espera da 1096, patrão. Voo 1096, boa noite, faz aeronave da Globo, curso final, alinhar e manter pista na 0. É, faz aeronave da companhia de curso final, ali, mantém a 1090, voo 1096. Porto 298, escola 19, libera gerente, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 03. 3305, completa final, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre Salvador, 3295, está 3305. Na 096, solicitando decolar, pista na 0, vento calmo. Ali na cola, vou no 096. Oi, tá 3305, final pista 10. 3305, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 3305. Salvador, boa noite, azul 2507, passando 250 para o 160. Azul 2707, boa noite, acendo a identificação dessa via bom para 4000 pés, ajuste no 0178. Identificou, descendo via, chegada bom, censo 2707, passando no 0178. Olho com o 96, decola no 650. Ono 096, contato radar na decolagem, subiu para nível 370, via Momo. Trata 370, via Momo, Gol, Ono 096. Salvador, 3, 1, 3, boa. Boa, prepare-se, São Juan, na transição Mótima, 1 minuto, cópia. São Juan, no Mótima, aguardando. No 3605, seu solo 24, ainda nessa frequência, da XV, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 03, 3. 3613, cópia. 4, 3. Guarulhos, nível 360, autorizado. Decola da pista na zero, curva à direita, subida São Vuno, transição Mótiva, via Upper Uno, zero Taubaté. Transponder 5434, controle Salvador, 119, decimal 8. Centralizado para São Paulo, para Guarulhos, nível 360. São Vuno, transição Mótiva, para Upper Uno, 10, transição Taubaté. Decola da 10, curva à direita, 5434, transponder 198. Controle 6313 hoje. Correto, em pronto para o espectacionamento. Tá bom, 6313 hoje.